máximo bala. As putinha rala porque elas são fracas, não no trabalho. Vai de Omali, girl fedorenta, negócio é pica, negócio é caralho. 60 em venda, a regra é clara, buceta não rende, negócio é mangalho. Já vi Helena porque eu nunca falho. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, meus mano me chama de Dr. Ray. A pique do Ney já vira de lei na foto da gang do papapai. E o PayPal vem wild, Ashley, Mary Kate live. Carro é ping, ping, vai, vivo na Mary Kate vibes. E elas me chamam de Mary Kate. É uma peace, big shit, é uma way. Mas eu não ligo não porque eu sei. É inveja da minha pimpém. Várias girls, porque meu cu se tornou pop. Bunda das vizinhas, bro, zero flush. Tira uma foto da Glock quadrada, bundinha empinada no topo de um gol. Tem rádio de moto, a gangue armada da bunda malvada vai descer no pão. Ganhando na loto, debuta uma fada, grana empilhada de tanto que eu me choro. Pro game eu não volto, ele vale nada, minha pica tá cara e as mãos me pagou. Tira uma foto da Glock quadrada, bundinha empinada no topo de um gol. Tem rádio de moto, a gangue armada da bunda malvada vai descer no pão. Ganhando na loto, debuta uma fada, grana empilhada de tanto que eu me choro. Pro game eu não volto, ele vale nada, minha pica tá cara e as mãos me pagou. I have a fat ass butt, please take a peek at my peak ass nuts. I have a fat ass butt, please take a peek at my peak ass nuts. My nuts on your face, they go cray cray. My cock's blind like Ray Ray Ray. Your girls be trying to call me gay, but I ain't got a t-shirt from Nay Nay Nay. If you say my fan, then you can't pretend it. Wanna wear my thumb, gonna learn my pants in a heavy on weight. I'm a heavy mind. My pictures be sending away, mother hentai, mother yaoi hentai. Only fans is on my heart. Only fans is on my. Meu mano Drake confirma, né, gay. Tira foto pelada, só de camisa do Ney. Ele fez até sex tape com meu mano Jake de lenços preto. Eu escorreguei, isso jamais será gay. Ele me pega de quatro, o meu cu eu só dei, porque eu era bem claro. Pera, isso é gay? Então eu sou um viado. Tira uma foto da Glock quadrada, bundinha empinada no topo de um gol. Tem rádio de moto, a gangue armada da bunda malvada vai descer no pão. Ganhando na loto, debuta uma fada, grana empilhada de tanto que eu me choro. Pro crime não volta, ele vale nada, minha pica tá cara e as mãos me pagou. Tira uma foto da Glock quadrada, bundinha empinada no topo de um gol. Tem rádio de moto, a gangue armada da bunda malvada vai descer no pão. Ganhando na loto, debuta uma fada, grana empilhada de tanto que eu me choro. Pro crime não volta, ele vale nada, minha pica tá cara e as mãos me pagou.